tem de tudo, crime, droga, assalto, morte. Tipo, muita dor e pouca sorte. Assim eu vejo desespero em cada pedaço do mundo. E a coisa mais errada a se fazer é o resumo de tudo. Como no deserto, infelizmente não reconhecem o que tem e consequentemente perece. Mas como também Deus trouxe o remédio, nem que for ao menos um pouco. Eu sou serpente no deserto. Como exemplo eu caminho com dedicação, como espelho pra ajudar os irmãos longe da ilusão. Pra eles enxergar que vale mais um fim de semana com a família em casa ao invés da tranca. Vou fazer da minha vida tipo lá na infância, o fute no campo de terra. Quantas lembranças, meus problemas abalava e não importava se as mais belas tecnologias nós alcançava. Mais de 2000 anos atrás também falou o mestre: pra entrar no céu tem que ser como um desses, hein? Mas tá diferente, irmão. Infelizmente a situação levou vários amigos de forma deprimente. Me considero um sobrevivente aqui. Eu sei que muitos não esperavam, mas eu venci. E assim vou seguir, não abro mão de Deus. Eu sei que vou chorar, mas confio no que ele prometeu. Criança que joga bola no campo descalço, sem se importar se é vítima ou não de descaso. Eu corro pro abraço do meu pai sem pensar. Após marcar o gol eu quero é comemorar, junto com meus parceiros ali no campinho de terra. Eu tiro meu lazer mesmo estando em meio a essa guerra, com coração de guerreiro e simplicidade de uma criança, e a certeza de quem espera e sempre alcança. Eu vou seguindo meu caminho guiado por Cristo. Eu sei que é pedreira, mas irmão eu não desisto. Tudo que faço nessa vida eu faço por amor. Eu faço pra exaltar o nome do meu Senhor. Vivo como criança, mas não tô de brincadeira. Cada palavra pronunciada, mano, é verdadeira. E é o desiludido, é capaz de dar esperança. Então não subestime não, se eu sou como criança. Já disse assim, ó: na verdade vos digo que quem não for como criança jamais herdará o reino do céu. É desse jeito, Carlos RDS, Negro Sérgio, tamo junto. Até o final, meu parceiro.